Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme. Salve, salve, entrando no ar mais uma edição do Ronquinha, dia 5 de junho, Maurício Valadares. E o ano, hein? 2007, se não me engano. Tá. Que delícia, hein? Vacilo terrível do Ronca Ronca, que nos últimos anos andou afastado dessa voz aqui ao fundo, né? Espero que hoje a gente consiga sair desse buraco, né? Annie Lennox, a voz do Eurythmics. Nandão, pode tirar um pouquinho, por favor. Esse é um disco já lançado no Brasil. Um tributo à deusa Joni Mitchell. Entre as estrelas, Bjork, Elvis Costello, Emmylou Harris, K.D. Lang. Caetano Veloso. Manja? Tô sabendo. É. É brincadeira não, hein? Num céu estrelado desse, estamos brilhantemente representados, né? Enfim, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 5 de junho de 2007. Já devidamente introduzido por Nandão. Muitas surpresas, prepare a sua fita cassete, prepare seu coração, emoções fortes hoje aqui. Surpresa, vamos ver se a surpresa está com o microfone devidamente microfonado. Microfonado, tá certo aí? Tudo tranquilo. Opa! Promoção com 10 ingressos duplos para os Hermanitos. Nandão mais adiante vai dizer para que dias, né? 10 ingressos duplos para Los Hermanos, Fundição Progresso, Rio de Janeiro, quinta, sexta e sábado, e Ronca Ronca abrindo e fechando as noites. Antes, vai chegar lá, tomar aquela água mineral, dar um beijo na boca, um abraço, reencontrar amigos. E Annie Lennox ao fundo, forte emoção para Joni Mitchell. Não. Cai bem assim você preparar a noite com Annie Lennox? Clima total, muito elegante. E depois, quando a rapaziada começar a picar a mula, a gente volta para aquele clima saideira, né? Agora, sabe quem participa desse disco também, né? Eu não falei o nome dele exatamente para criar esse momento maravilhoso, né? Vamos ver se você identifica aqui, Nandão, e até a nossa visita mesmo. Não sei se ele conhece esse disco. Conhece, Vizeta, esse disco? Já ouviu esse tributo a Joni Mitchell? Não ouvi, não. Então vê se você percebe com a sua sagacidade. I'm a lonely painter. I live in a box of paints. I used to be fought by the devil and drawn to those ones that weren't afraid. Still Nandão, percebeu a voz do boneco aqui ao fundo? Né, já ouvi falar. Introduz então, cidadão. Prince. Sua Majestade Púrpura, Prince. Bom, nós abrimos o programa então com Annie Lennox, com a música Ladies of the Canyon, e aí o Prince, com a Case of You. Viajei para São Paulo numa velocidade de 140 km por hora. Minha concubina cumpre o mesmo percurso a 20 km por hora. Quem chega primeiro? E qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Comprei um fuzil AR-15 por 50 mil reais. Meses depois, vendi esse mesmo fuzil por 5 mil reais. Pergunta-se, qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Me casei, tive dois filhos, me separei, pago pensão e sou fudido. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Um ciborgue entrou em pane. Pergunto o seu nome e ele responde. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Eu olho para você e você olha para mim. Eu olho para você e você olha para mim. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Urinei no poste da primeira esquina. Uma operária me viu e gritou assim. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? Estou doente, em cima de uma cama. Um corvo na janela grita. Qual foi o lucro obtido? Qual foi o lucro obtido? O negócio é grudir o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Nandão, com o Rogério Skylab ao fundo, vamos dar sinal verde à promoção 10 ingressos duplos para os Hermanitos. Yeah, baby. Esse é o novíssimo disco de Skylab, recém-lançado. Eu não leio jornal, há quanto tempo eu não vejo TV, há quanto tempo eu não ouço música. Vem cá, Airplane em BH hoje? É, Jefferson, um abraço, querido. Opa! Não vejo ninguém! Qual é a paradinha, então, da promoções? Paradinha, então? É, tem perguntinha? É, claro, o nosso embaixador aqui, oficial, vai promover perguntinha, meu amigo. Mas é o seguinte, ingresso pra quinta e sábado. Ah, é? Ingresso duplo. Eu leio o jornal. São 5 duplos para quinta e 5 duplos para sábado. Tá achando graça, né? Bastante. Sim, é isso mesmo. É isso? São 10 pares. Vamos formatar, alavancar, brifar, startar o entorno da perguntinha? Sim, sim, claro. Daqui a quanto tempo? Não tem nada a ver aí, falar aí? Não, não. Você não toca, eu não falei ainda, não. Ah, não. Eu também não. Ah, tá. Às 10h30 a gente formata a perguntinha? Claro, querido. Mas, de qualquer maneira, a internet totalmente escancarada, a nossa torcida, para participar da edição de hoje do Ronca Ronca. Qual é o caminho, hein? oifm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, mandando sua mensagem. Já tem uma galera aqui, rapaz. Ah, é? Claro, Vanessa Lee, como sempre, Renato Bial. É... Agora, você é um cara meio... Aqui, ó. Não, você é um cara meio grosseirão, né? Meio pituba. Então eu queria mandar um abração pro Thiago, que mandou um e-mail espetacular. dizendo até que eu leio mal pra caramba, tá lá no Tico Tico. O Vinícius Bagaceiro, que tá sempre no Baratinha. E o e-mail do Fabrício, que também tá no Tico Tico, falando que gravava fita cassete. Realmente emocionante. É a torcida, né? Exatamente. Um abraço pra todos eles. Me desculpe pela leitura enfadonha. Leitura o quê? Enfadonha. Still can't figure out what it is that reminds me of. Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, has tuned into your program today. Mas assim como em toda terça-feira nós temos John Peel a falar o nome do nosso representante em Leeds, hoje, agora, 20 minutos atrás, eu vejo em plena Visconde de Pirajá um vinil dessa dupla que é o fundo, acenando e dando as boas-vindas. Aqui ao fundo, Omar Rodrigues Lopes, guitarrista do Mars Volta, e o descacetado total do Japorongo do Damo Suzuki, ex-componente do Ken, cidadão absolutamente referência para inúmeras bandas planetárias, como The Fall, por exemplo. O Mark Smith canta uma música, I Am Damo Suzuki. E segurando o 12 polegadas transparente, alucinante, a lenda viva, principal sustentáculo do Ronca Ronca há anos, não me canso de falar isso, e para sempre lembrar essa função dele no programa da gente, faço questão absoluta de tê-lo na voz de John Peel. Marcelo Caipirinha, chegando ontem ao Rio de Janeiro. E aí, Caipirex, tranquilo, cara? Tudo tranquilo. Boa noite, turma do Ronca Ronca, nação do Ronca Ronca. Como é que é? Família do Ronca Ronca? Cara, é sereno pra caramba. É a turma, família... Educação, nação, educação. Polido, polido. Bando. É a fleugma britânica, né? Enfim, Marcelo Caipirinha enchendo o programa de alegria, não só de alegria e felicidade, mas de discos, né, meu amigo? Temos aqui um pacote dos mais sinistros, coisas que eu nunca ouvi falar, para variar, como eu nunca tinha ouvido falar de Strokes, White Stripes, né, de Bloc Party, de Arctic Monkeys, né? Quando nós mostramos aqui o compacto de uma forma muito rápida. E o Marcelo trouxe esse mesmo tipo de material. Então, até meia-noite, vamos conversar pra caramba. Olha lá, vamos falar da descida, falamos em Arctic Monkeys, vamos falar da descida do Sheffield para a divisão do futebol inglês, segunda ou terceira? Do Leeds United para a terceira e do Sheffield United para a segunda, né? O Sheffield deve ser o time dos meninos do Arctic Monkeys, né? Com certeza. Eles devem estar tristes para dedéu, né, meu amigo? Então, enfim, vamos batatadas ao vento aqui e, evidentemente, daqui a pouquinho, a perguntinha para 10 ingressos duplos para Los Hermanos e Ronca Ronca na Fundição Progresso. Quinta, sexta e sábado, 5 ingressos duplos para quinta, 5 ingressos duplos para sábado. E como não deu tempo ainda, pelas visitas que a gente tem tido no Ronca Ronca, de eu mostrar as pepitas que o Marcelo enviou para a gente no pacote anterior, eu vou tentar colocar em dia essas sonoridades que ele enviou. Um cidadão chamado Pop Levi. Marcelo, quem é o Caboclinho? Esse Pop Levi é um cara que, se eu não me engano, ele é americano, eu não tenho certeza de onde que ele é nascido não, mas ele fez a carreira mais na Inglaterra, ele tocou ao vivo com um bocado de gente lá, gente conhecida, gente desconhecida, mas ele era membro mesmo, ativo, permanente, de uma banda chamada Lady Tron, que faz uma música eletrônica muito assim, com um lado pouco, se é aquela coisa meio ascética, tipo Kraftwerk, mas mais pro lado dance, que não tem nada a ver com o som do Pop Levi. O som que ele faz tocando sozinho tem nada a ver com nenhum dos sons que ele tocou antes. Então, desse disco do Pop Levi, é o primeiro disco dele? Um álbum é inteiro? O primeiro disco dele. Nós vamos ouvir a música chamada Blue Honey. We'll be right back. Oi FM. Nai baba tironga nikomba muno. Zvaita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah! É, obrigado. Aí ao fundo, Pop Levi. A bula já foi dada pelo Marcelo Caipirinha ao vivo aqui com a gente. É bom lembrar que estamos ao vivo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, para Vitória e para Recife. E se você tem algum conhecido nessas cidades e gostaria de passar a informação de que o Ronca Ronca pode ser ouvido pelo dial, não só pela internet, você anote aí as frequências da Oi FM em Belo Horizonte, Recife e Vitória. Em BH, 93.9, 93.9 em Belo Horizonte. Em Recife, 97.1, 97.1 em Recife. Em Vitória, VIX, 93.1, 93.1 em Vitória, para sintonizar a Oi FM e o Ronca Ronca ao vivo, pelo dial, aquela forma old school. Mas é um clima, Marcelo, totalmente glam rock, né? Tem o Mark Bolan aí com uma coisa, uma puxada um pouquinho mais pro blues, mas é isso aí. Pop Levi é P-O-P, Pop Levi, L-E, V de vida, I. E o Marcelo falou, eu andei dando uma lida sobre a história dele, andou tocando com um monte de gente, tocando baixo numas bandas. Aí no disco ele toca tudo, se eu não me engano, é desses caras que toca tudo. Exatamente, e nós abrimos o programa com um disco em tributo a Joni Mitchell, já lançado no Brasil. Esse disco saiu muito rápido aqui, com aquelas estrelas todas, Bjork, Prince, Annie Lennox, enfim, uma coisa linda. Já que eu falei em Recife, vamos mandar um abraço especial para o China, nosso queridíssimo amigo, vocalista, ex-componente do Shake Tosado, já andou pelo Rio de Janeiro, enfim, o China circula pelo Brasil inteiro. Nandão, ele mandou um e-mail essa semana querendo que a gente formate a alavanca e brief start a vinda dele aqui para se apresentar. O China está lançando um novo disco solo agora por esses dias. Então, provavelmente, a gente está ouvindo o programa agora em Recife. E, Nandão, vamos entrar em contato. Vou te dar o e-mail dele para a gente... Com cerveja. E como eu encontrei o Marcelo há coisa de meia hora e 40 minutos, a gente estava falando do White Stripes. E o Marcelo disse que a banda vem com tudo. Já ouviu alguma coisa desse disco novo, né, que eles estão lançando? O que, que você sentiu? Você foi o cara que mostrou ao Brasil, através do Ronca Ronca, a dupla, né? Eu acho que tem muita gente que gosta do White Stripes. Principalmente dos dois últimos discos, do Elephants e o Get Behind Me Satan. Mas eu sou, e acho que tem uma outra turma, eu tô mais nessa outra turma, que gosta mais dos dois discos anteriores do White Stripes, do White Blood Cells e o The Style. E eu acho que o White Stripes está voltando mais a esse clima dos discos anteriores. É uma coisa muito de física, de guitarra, e aquele som explosivo da guitarra. E eles estão se apresentando de um estilo mais simples, não está mais com aquelas roupagens e chapéu e penteado e bigode. Tocando o Jack e a Maggie com calça jeans, camiseta e mandando o som a toda. Eu, quando vi, achei que foi o melhor White Stripes que eu já vi. E eu tive a sorte de ver o White Stripes em Leeds, numa salinha que é do tamanho aqui do estúdio da UFM. Com o boné do Ronca Ronca no com pé boné, do Jack White. Com o boné do Eu vou ressuscitar essa imagem, vou botar essa semana no Tico Tico a foto que o Marcelo tirou do Jack White, do White Stripes, num lugar do tamanho do estúdio aqui da UFM, logo no início da carreira deles, né? E recentemente eu comentei aqui do Damon Albarn, né, do The Good, The Bad and The Queen, dizendo que o Damon Albarn, de repente hoje, né, no meio de 2007, talvez fosse a principal figura desse pop rock, o cara que se mete, né, nas coisas mais de raiz, toca com Tony Allen, faz a parada dele do Gorillaz, uma coisa muito visual, né? Enfim, ele atira para todos os lados e sempre atira muito bem. Mas o Jack White é um gêniozinho dessa história de música também, né, cara? O Jack White é que ele tem aquela coisa do... Ele tem uma força de coisa de blues, que é uma coisa que hoje em dia, com toda a tecnologia, toda a produção, toda a coisa, é muito difícil ter uma pessoa que tem essa energia toda que ele tem. E essa coisa dele criar o raconteur no meio, né, que... bastante diferente do White Stripes. Quer dizer, é o que aconteceu. Ele veio com uma banda muito boa, com um disco espetacular, com shows espetaculares. Mas o que aconteceu? Deu um tesão, uma vontade incrível de você ouvir o White Stripes. Não, isso é uma coisa muito espontânea. Esse disco do White Stripes, ele estava contando que foi o disco deles que demorou mais tempo para gravar. Levou 3 semanas para gravar esse disco. Esse que não saiu, vai esse sair agora. Esse que não saiu ainda. Porque ele falou, se demoramos para gravar, levamos 3 semanas para gravar. E esse, o New Musical Express faz, ontem lançou uma edição do jornal, é agora, essa semana? Sai quinta-feira agora, uma edição que é uma no NME. Sai um compacto, que vai sair um compacto em vinil, 7 polegadas, né? Vai sair um vermelhinho dessa edição do NME. E semana que vem sai o primeiro compacto do disco mesmo, branquinho. Mas aí você vem uma capa que é pra botar o disco do NME, a coisa, quer dizer, uma jogada de marketing super bacana. E pra valorizar também essa coisa que tem a ver com o White Stripes, essa coisa do físico, do vinil, do mais presente, em vez de ser o digital, né? E isso é uma coisa tão simples de ser feita, né? A princípio, assim, uma banda, um músico qualquer, se ligar a um veículo de comunicação importante, né? Seja musical ou não, o Guardian, volta e meia, não sei se semanalmente, lança um disco, um CD, né? Com gravações exclusivas, como a gente já tocou aqui do Blur, que o Marcelo mandou. É uma coisa tão simples, eu não sei porque que no Brasil não existe isso. Se existe, eu não conheço, né? Tipo assim, você mostrar com exclusividade, não é o Globo lançar o disco da Ivete Sangalo que já está nas lojas, não é isso. É algum veículo, né? Um jornal, uma revista, vir acompanhado de um disco muito especial para quem gosta daquele artista, né? É uma coisa simples de ser feita. E é uma oportunidade de ouvir, porque por exemplo, quando sai o White Stripes no NME, não vai sair a música que é o single do White Stripes que está tocando na rádio o tempo todo, que é uma música chamada Ike Thump. Vai tocar uma outra música lá. Claro. Então é uma coisa assim, às vezes é uma música que não é uma música que você espera muito sucesso na rádio, mas que é uma música que eles estão interessados em trabalhar, então é uma coisa alternativa e tal. Pô, é uma coisa maravilhosa para você ver outros lados de outra pessoa. De repente tem gente que você ouve no rádio e fala, isso não é a música que eu quero, mas você não conhece um outro lado do trabalho, uma coisa assim. Por exemplo, a última edição do New Musical Express chegou ao Brasil, vem acompanhada de um CD das bandas canadenses. Tem um boom da música, um grande boom da música canadense hoje em dia, né? Arcade Fire, a coisa começa lá atrás, com The Band, Neil Young e Johnny Mitchell, né? E hoje o Canadá tá muito na onda, né? Com essas novas bandas. Então o NME veio com uma edição só de bandas canadenses que nós vamos ouvir no programa de hoje ainda. Aqui no ponto está o disco do LCD Sound System, que eu não ouvi ainda e que depois eu vou pedir ajuda da nossa torcida, porque eu não sei absolutamente nada. Não sei se o John Cale gravou esse disco, produziu esse disco. São dois compactos que o Caipirinha trouxe. A música, o título é All My Friends. Yeah.

A gente nunca soube ainda. A gente nunca soube ainda. A gente nunca soube ainda. Saída para qualquer é água, é paz. Aí ao fundo, homenagem a Trois, com a voz da Letícia. Nós ouvimos Comida. No programa terça-feira passada, eu mostrei essa música e não creditei devidamente. Aliás, é bom lembrar que o site da OFM e do Ronca Ronca, amanhã, a gente já coloca a relação das músicas todas, que mostraremos hoje. Que eu toquei foi essa aqui, ó. It's fuck music, it's fuck music, it's fuck music. Caipirinha, em Leeds, esse tipo de música lá naqueles nightclubs que você frequenta. Toquei isso aqui em Recife, maluco. Recife não, em Brasília, que eu tive agora no Porão do Rock. turma lá subia pelas paredes com Funk Music do Ménage à Trois. Funciona? Funciona, com certeza funciona. Music to fucking elevators. Yeah. It's fuck music. It's fuck music. É Bolívia. É, a gente vai passar promoção, como é que tá? E-mails? É, vamos, a gente tem que botar... Vamos perguntar como é que tá o caipirinha. Tem que colocar a perguntinha no ar, né, cara? Posso os caras vão sair de férias aqui? Aí, pronto. É, vou sugerir uma pergunta aqui. Opa! Como nosso chefe Malval tava falando aqui, que ele se alegra muito de receber disco e tal, cara, o povo aí do Ronca Ronca pode ligar dizendo, se eles quisessem, se eles fossem mandar um disco pro Malval, pra surpreender o Malval, pro Malval pensar, pô... Eu vou tocar isso aqui, nunca pensei. Eles iam mandar o quê? Então é isso. Aí, tá pô, feita a perguntinha. É a lenda. Pô. Qual o disco que a nossa torcida mandaria pro programa que causaria essa surpresa, né? Ah, pô, não tava esperando isso, não sei o quê. É essa a perguntinha? É essa, Caipirinha? É essa. Então isso tá no aí. Ar, hein? Valendo o quê? Valendo 10 ingressos duplos para Hermanitos, Fundição Progresso. Quinta, sexta e sábado eles se apresentam. A promoção, apenas 5 duplos para quinta e 5 duplos para sábado. O Ronca Ronca abre e fecha a noite. Tranquilo? Qual música surpreenderia o programa da gente, esse um que orienta desorientando? É Bolívia, né? Oi, FM. Simples assim. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi.